nosso tema dessa noite é Conhece-te a ti mesmo. Nós já falamos sobre isso outras vezes e a gente volta ao tema pela importância. E a gente vai tentar explicar o porquê que é importante. Essa frase, conhece-te a ti mesmo, ela constava, melhor dizendo, no Templo de Delfos, na Grécia Antiga, mais ou menos 500, 600 anos antes de Cristo. Então, a gente percebe que já há muito tempo atrás existia uma preocupação com o autoconhecimento. Ainda hoje existe. E sempre a gente vai voltando a essas questões. Por que que é importante a gente se conhecer? Se a gente parar e pensar, todos nós temos problemas. Alguns problemas a gente acredita que não tem solução nessa vida. A gente não vê saída para eles. Mas da onde surgiram esses problemas? Por que que eles existem? Por que que a gente é acometido por tantas situações que a gente não gosta? Essa é a questão. Da onde vem? Se a gente for parar, acalmar, refletir, para buscar a origem deles, a gente vai ver que é uma só. De uma forma bem humana, quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente aponta um culpado. É sempre alguém. Quando a gente não consegue estabelecer alguém como culpado, a gente joga para a vida. A vida está me fazendo sofrer. Como se a vida fosse um organismo que pudesse criar isso. Eu quero dizer que a gente, de uma maneira humana, a gente culpa alguém externo. E eu volto. Se a gente parar e pensar com calma, com verdade, será que a culpa dos meus problemas é causada pelos outros? A resposta é não. A resposta é não. Tudo aquilo que está me incomodando, se eu tiver um olhar mais calmo, eu vou perceber que aquilo é uma oportunidade, primeiro. Uma oportunidade de eu entender que aquilo que me incomoda é algo que está em desequilíbrio dentro de mim. Aquilo não está bem. Então, quando eu olho para fora, aquilo se reflete e eu não gosto. Tem muito livro que fala sobre isso. E muito tempo que é falado sobre isso. Então, oportunidade para que eu possa me ver e me entender e me resolver. Mas de uma forma, de novo, muito humana, a gente não quer ver isso. É muito mais fácil a gente estabelecer uma resposta fora. Porque a gente se acostumou desde pequeno, e muitas encarnações é assim, e culturalmente a gente reforça isso, de que alguém resolve as coisas para nós. Quando a gente é pequeno, os pais da gente fazem tudo para a gente. Eles resolvem todos os nossos problemas. A gente cresce e às vezes eles continuam resolvendo os nossos problemas. Às vezes a gente cresce muito, mas eles continuam resolvendo os nossos problemas, porque a gente não cresceu, só em tamanho. Aí quando os pais não resolvem, às vezes a gente casa e acha que o marido, a esposa, vão resolver os nossos problemas. Ou que o problema nosso, então, passa a ser eles. Se o nosso problema é físico, a gente vai no médico e chega lá e conta que a gente está doente. Explica para ele, eu tenho isso. E quer que ele resolva o nosso problema. Se o nosso problema é espiritual, a gente vai na igreja e se confessa. Ou em outras igrejas, em que não é o ato de confissão estabelecido, mas a gente vai buscando uma resposta que alguém nos dê para resolver o nosso problema. E a gente percebe que se nós, individualmente, não fizermos alguma coisa mesmo, o problema continua e até cresce. Pelo menos comigo é assim. Eu acho que é assim com todo mundo. Se a gente não arregaça as mangas e encara de frente o problema e assume a responsabilidade dele, a gente não resolve o problema. A gente só vai transferindo, e chega uma hora que a gente pede para Deus, para Ele resolver o nosso problema. Daí, nesse mecanismo que é a vida, a resolução do problema ela aparece no dia seguinte. Quando a gente se encontra com alguém que não vai resolver o problema, mas vai fazer com que o problema salte aos nossos olhos. E como a gente não gosta de problema, a gente vira as costas e passa de lado. A gente não enfrenta. Então, de novo, aquelas situações que são ruins, ou que eu considero ruins, na verdade, elas são as oportunidades, as pedras que eu posso ir tirando da frente do meu caminho para deixar ele pavimentado. Mas é complicado, porque isso aí é a gente que tem que fazer. Não tem. As outras pessoas ajudam, vão do lado, vão dando força, vão dando tapinha, dizendo vai. Mas quem tem que se abaixar para pegar as pedras é a gente. Não tem jeito. A gente pensa assim, não, mas quando acabar essa vida, acabou o problema. E não acaba. Não acaba. Então o que a gente tem que fazer, né? Aqui no Livro dos Espíritos tem uma pergunta curta, com resposta curta. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida? Melhorar e resistir aos arrastamentos do mal? Essa é a pergunta feita. E a resposta é: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, como é que a gente faz para ter uma vida boa, uma vida saudável, para a gente conseguir, não digo ficar invulnerável ao mal, mas pelo menos se proteger um pouco mais, é através do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai me deixar mais centrado. Às vezes a gente se acha muito grande, o nosso ego se expande muito, a gente acha que é melhor que os outros, e a gente vai por um caminho torto, dando cabeçada. Às vezes é o contrário. A gente, às vezes, tem uma autoestima muito baixa. Então, a gente se acha um coitado. Em vez de enfrentar a situação, a gente fica tocando a vida. A gente tem que ver dentro, analisar o nosso pensamento, o que passa dentro da nossa mente, através do nosso pensamento todo dia. Que tipo de pensamento que eu estou mantendo? Todos nós tem pensamentos ruins durante o dia, pensamentos às vezes negativos, pensamentos de ódio, pensamentos, enfim, é normal, a gente é vulnerável. A questão é darmos vazão a isso, alimentarmos isso. Quando vem isso aí, a gente vai alimentando, vai fazendo crescer, vai criando um filme mental. Às vezes a gente pensa que só pensar não acontece nada. Eu só pensei, eu não fiz o mal. Não fiz o mal para ninguém, eu só pensei no mal. A energia produzida, a ligação mental que a gente tem com aqueles com o qual a gente pensa, nos vincula. Sem contar a nós mesmos. Quando a gente pensa isso, o que a gente está descarregando fisicamente no nosso organismo? Será que são coisas boas? Será que é nada? Ou será que é coisa ruim? Num estudo, a gente estava lendo uma questão que falava que o pior trabalho, pior batuque, o pior, nem sei como é que chama mais, né? Feitiçaria que existe é a autofeitiçaria. É aquela que nós mesmos nos envenenamos e nos colocamos em situação de queda. Nos colocamos em situação de sermos vulneráveis cada vez mais. A projeção mental que a gente vai criando ao nosso redor e que vai nos aproximando de algumas situações e às vezes nos afastando de outras que são saudáveis, importantes e necessárias. Essa é a necessidade da gente se conhecer, que é pedido há muito tempo para todos nós. Porque através disso a gente faz escolhas. Se conhecendo, a gente faz escolhas, estabelece o que, que a gente quer. E quando a gente sabe o que a gente quer, a gente anda na direção daquilo. Pode ser que a gente se engane, que aquilo que a gente escolheu não seja bom. Muito bem, vamos lá. Vamos assumir e vamos mudar. Fui por aqui, não deu certo. A gente não sabe tudo, né? Mas a gente tem que ir para onde a gente quer. E não achar que de repente a vida está nos levando, está nos proporcionando um destino fatal. O destino é feito todos os dias por nós.